ouvindo o programa mais caipira do Rádio Mineiro. Raízes do Meu Sertão. Apresentação, Adão de Souza. Que? Tá danado, hein, rapaz? Se precisar de um trem mais à toa, que esse Adão de Souza não ruma, não. Vai ser do trem à toa, lá longe. Ó, gente, agora são 7h55, faltando 5 minutos para as 8 da manhã, 5 para as 8. Tá chegando já na reta final aqui do programa, olha, e a gente já tá indo embora. A voltar, se Deus quiser. É, logo mais à noite, se Deus quiser. Vambora, mãe! Tá na hora, mãe! Ô, meu filho, tá na hora de nós ir embora. O programa tá acabando. Acabando. Vambora, o Junão já tá chegando por aí pra apresentar o seu programa aí, ó. Já tocando aqui o Zezé de Camargo e Luciano à distância. Fiquem com Deus. Até logo mais à noite, se Deus quiser. ZYL 326, 680 kHz. Rádio União AM. João Pinheiro, Minas Gerais. A rádio do seu coração. Compadre, tô precisando comprar uma ferramenta pra ajeitar minha fazenda e minha carvoaria. Onde eu compro? O que você quer comprar? Uai, uma roçadeira, motosserra, uma motobomba, compressor, uma máquina de solda boa, furadeira, lixadeira e todo tipo de ferramenta pra minha oficina, casa e material pra carvoaria. Uai, lá na Ligue Máquinas, lá eles têm os trem bom e tudo que você precisa e mais um pouquinho. Desde ferramenta pra mecânico, predeiro, carpinteiro e aventureiro, material de segurança, cortador de grama, cortador de piso e todo tipo de máquina e até conserta essas máquinas quase tudo. Aonde é, compadre? Lá na Ligue Máquinas, homem. Ligue Máquinas, Avenida José Rabelo de Souza, número 651, às margens da BR-040. Telefone 3561-3088. WhatsApp 99936-3088. Todo domingo, de 4 às 8 da manhã, você vai se apaixonar. Programa Minha Terra, Meu Sertão. Apresentação J. Leite, o peito roxo de paixão. Estou muito satisfeito. Estaremos juntos todo domingo, de 4 às 8 da manhã, no programa Minha Terra, Meu Sertão. Programa Minha Terra, Meu Sertão. Oferecimento. Só Pneus. Pneus nacionais e importados. Fábrica e reforma de carrocerias. Borracharia e mecânica em geral. Casa do Portal Madeiras e Telhas. Do amigo Rander, resolvido que só ele. Em João Pinheiro Solar, premoldados. Premoldados e canaletas. Qualidade em primeiro lugar. Telefones 3561-3069-99720001. Rebobinar motores, enrolamentos de motores e bombas de todas as marcas. Rua Frei Dionísio 445, telefone 99932-6823. Areia 040, areia para reboco e para aterro. BR-040, quilômetro 148, com telefones 99972-1728, 99850-1879. Cicobi Credit Gerais, juntos podemos mais. Capitão Espiridião 525, no centro, aqui em João Pinheiro. Chaveiro e carimbos do Didi e Wagner Eletrônicos. Profissionalismo e competência. Avenida Juca Cordeiro, 678, com telefones 3561-4065 e 99861-1287. Bom dia, ouvintes. Estamos chegando para mais um Domingão Apaixonado. Estamos chegando para mais um programa Minha Terra, Meu Sertão. De João Vieiro, Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, levando música bonita no seu rádio. Pedir a Deus, primeiro vamos pedir a Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedir a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e padroeira nossa, para proteger todos os lares. No sítio, na chácara, na fazenda, nos assentamentos, aqui no centro, nos bairros e em todo o nosso Brasil e no mundo. Para proteger todos nós. Pedirá a Deus Todo-Poderoso e a nossa gloriosa Mãe Morena para nos proteger também, para poder continuar levando música e muita alegria. A direção desta emissora é de Maria Zilda. Aqui, o bom dia, boa madrugada aqui do J. Leite para todos vocês. Estamos em mais uma madrugada desse domingão apaixonado e gostoso, levando música e muita alegria para vocês. Chegando quando são 4:06, 4:06. No programa Minha Terra, Meu Sertão é paixão demais no seu rádio. Hoje o arreio vira pra barriga, hoje nós tá mais apaixonado que os outros. Cada dia que passa mais essa paixão aumenta. Por que será, meu Deus do céu, que coração teimoso? Pra que você foi apaixonar por quem não pode, coração teimoso? Com essa trendia, olha aí pra você ver, ó. Quantas vezes a gente lembra dela, desse arrepiaço esquisito? Saudade é uma dor estranha. Você não sabe nem de onde vem, nem pra onde vai. É uma dor doída, até que é uma dor gostosa, porque se não tivesse saudade também o mundo seria vazio. Mas pra que sofrer desse tanto, meu Deus do céu? O que que é isso? Hoje nós acha rudinho, nós quebrou o pote, hoje nós acaba de quebrar o resto dos cacos daquele pote e joga a rudia pra riba. Hoje tem via sacra, viu? Hoje eu vou te contar. Hoje nós está, mas hoje amanheceu do vento virado. Hoje nós amanheceu meio do lado do avesso, aí. E por aqui nós chegamos ao final de mais uma audiência, mais uma audição do nosso programa, mais uma edição do programa Minha Terra, Meu Sertão. Pedirá a Deus Todo-Poderoso e a Senhora Aparecida para proteger todos os lares em todos os lugares. Rogar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a nossa gloriosa Mãe Morena para nos proteger em nosso caminho. A direção é de Maria Zilda, que fica o bom dia do J. Leite. Até domingo que vem às 4:00 da manhã. Fiquem agora na companhia agradável do Junão e o programa Prosa e Viola. Deixa ele até que ele descarrega sua bagagem ali para chegar aqui, eu vou te contar, viu? Oh, mas eu nunca vi. É, traz coisa para ficar um mês aqui na rádio. Bom dia, fiquem com o Junão e o programa Prosa e Viola. Programa Voz do Campo, de segunda a sexta, 7:30 da manhã. Programa Voz do Campo, um programa pensado e criado para você com a sua participação. Informações que vão de encontro às necessidades do produtor no seu dia a dia. Programa Voz do Campo, apresentação Ricardo Lima. Oferecimento Mendonça Contabilidade 3561-2462. Varejão das Tintas 3561-2787 ou 99984-2553. Mendonça Tratores 3561-4352 ou 99964-7198. Do Campo, Avenida José Rabelo de Souza 501, próximo à Serraria Cabral. Telefone 38 99947-3058 ou 3561-4846. Papai, quer o meu brinquedo? Da Universal Presentes, tá bom? Tá bom, filhão. Pode deixar que eu vou comprar o seu brinquedo lá na Universal Presentes. Universal Presentes é a melhor loja de brinquedos da cidade. Lá você encontra as melhores marcas em brinquedos, eletrônicos e muitas novidades. Venha conferir, uma loja ampla com os melhores profissionais para lhe atender. Universal Presentes, o jeito fácil de presentear. Fone 3561-2653. A vida é feita de momentos bons e inesquecíveis, e uma boa residência oferece sensações incomparáveis. A Predial Construtora ajuda você a começar o ano com qualidade em uma casa nova. Contamos com lotes nos melhores locais da região, além de uma equipe preparada com auxílio de arquitetas. Entre em contato e comece 2020 com o seu sonho realizado. Predial Construtora, 38-3561-1373. 38988210302. Ao comprar seus óculos, vá à Ótica Tavares. Faça o seu exame de vista e compre seus óculos na Ótica Tavares. Ótica Tavares, ao lado do fórum. Fone 3561-1968. Ótica Tavares, a sua melhor opção em óculos. A sua casa merece Zema. Aqui temos tudo o que você precisa para renovar todos os cômodos. Cozinha, quarto, sala, vai ficar tudo ainda mais incrível com a Zema. Climatizador de ar por apenas R$ 499 à vista ou em 10 vezes sem juros no carnê. TV Smart 50 polegadas, somente R$ 229,90 mensais sem juros no carnê. Colchão Unibox Auto Green, R$ 469 à vista ou em 10 vezes sem juros no carnê. Pra você, por você, Zema.